Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está agora a começar mais uma emissão. Hoje vamos conhecer as bactérias que foram encontradas no mar dos Açores. Bactérias capazes de combater doenças como o cancro. Neste programa, também vamos evocar o Museu Geológico e o cientista António da Silveira. Antes, uma pergunta. Sabe o que é energia nuclear? Fomos ao Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear em Lisboa e explicamos-lhe tudo já a seguir. O que é energia nuclear? O que são plasmas, fissão e fusão nuclear? Estas são algumas das perguntas que levámos para o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico de Lisboa, uma instituição de excelência do ensino superior. Na Torre Norte do Técnico, encontramos Bruno Gonçalves, responsável pelo Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Habitualmente, as associações que se fazem à temática do nuclear não são muito positivas. Comecemos então exatamente esta conversa por desmistificar o termo. Quando falamos em energia nuclear, estamos a falar de dois processos físicos que ocorrem nos núcleos. Um deles é a chamada fissão ou cisão nuclear, que é o que ocorre numa central típica de fissão nuclear para a produção de energia elétrica, em que o processo resulta, o que ocorre é uma fragmentação de núcleos pesados, nos casos típicos do urânio, e nessa fragmentação do núcleo liberta-se uma quantidade significativa de energia. O outro processo nuclear que também está associado muitas vezes à energia nuclear é a fusão nuclear. Fusão nuclear é a reação que ocorre no interior das estrelas, em que nós temos átomos leves, nas estrelas temos o hidrogênio ou os seus isótopos, e fornecendo a energia necessária, esses átomos juntam-se, ou esses núcleos juntam-se, fundem-se, e nessa fusão liberta-se uma quantidade bastante significativa de energia. Por serem processos físicos, a quantidade de energia libertada é muitas vezes superior à energia de uma reação química, como é o caso de uma reação de combustão. Só para ter uma ideia, uma reação de fissão nuclear é 100 mil vezes mais potente que uma reação de combustão de carvão ou de petróleo. Nas centrais de fissão nuclear, essa energia é utilizada para fazer vapor e para fazer funcionar uma turbina para produzir energia elétrica. Na fusão nuclear, essa energia ainda não é aproveitada, mas o grande objetivo é que se faça exatamente a mesma coisa, é que se aproveite a energia libertada dessas reações para produzir energia elétrica de forma barata e com um combustível que é bastante abundante. No fundo, quando nós falamos de energia nuclear, estamos essencialmente a mudar a fonte de calor. Produzir energia elétrica, ainda hoje, quer seja numa central a gás, quer seja numa central termoelétrica, resulta de termos uma fonte de energia que aquece um fluido ou água para fazer vapor, que faz girar uma turbina e assim se gera energia elétrica. A fusão e a fissão nuclear, o que vamos fazer é mudar a fonte de calor, porque o resto do processo é exatamente igual. As primeiras palavras de Bruno Gonçalves nesta conversa desmontam o grande puzzle que existe à volta da temática da energia nuclear. Houve episódios recentes que levaram a que a palavra nuclear fosse associada a perigo, mas a energia nuclear está muito presente no dia-a-dia de cada um de nós, sem termos essa noção. Há um grande problema de percepção. O primeiro contacto que as pessoas tiveram com o nuclear foi a bomba nuclear. E é muito fácil as pessoas associarem ao grande medo à bomba nuclear e à consequente à Guerra Fria e tudo o que veio depois. Muitas pessoas têm tendência a esquecer que o nuclear, por um lado, está presente no nosso dia-a-dia em muitas situações. Muitas pessoas fazem, por exemplo, ressonâncias magnéticas nucleares e não fogem, não têm medo do nuclear, da ressonância magnética nuclear. O nuclear está presente, por exemplo, para estudos de arqueologia, para caracterizar materiais antigos ou até mesmo para esterilizar sementes para evitar que estas se degradem. Há muitas aplicações do nuclear que as pessoas ou ignoram ou simplesmente passam por cima e não têm esse medo. O grande problema, e também há muitas pessoas e há muitos países que dependem da energia nuclear para ter energia elétrica. Só para dar um exemplo, por exemplo, em França, 75% da energia elétrica provém do nuclear. E, aliás, se as pessoas forem ver a nossa fatura elétrica, há uns tempos, pelo menos atrás, na fatura, havia um gráfico que dizia que parte da nossa energia elétrica que nós consumimos em casa é nuclear. Por isso, há um medo associado à energia nuclear, às vezes por desconhecimento, outras vezes pelas notícias que ouvem, mas as pessoas não podem ignorar que o nuclear está presente no nosso dia-a-dia. Obviamente, existem riscos, e os riscos, as pessoas também percepcionam muito bem os riscos, porque ouviram falar do acidente de Chernobyl, ouviram falar recentemente do acidente de Fukushima, e são acidentes que, pelo medo que o nuclear infunde, têm tendência a ser... a entrar no imaginário das pessoas como algo extremamente mau. Em Portugal não temos um reator de fissão nuclear para produção de energia elétrica, apenas existe um pequeno reator experimental no campus tecnológico e nuclear em Sacavém, mas apenas para experiências, não é para produção de energia elétrica. Em termos de consumo de energia, é preciso que as pessoas tenham a noção que nós consumimos energia nuclear. É, como eu disse há pouco, basta verem a fatura, que anteriormente tinha um gráfico atrás que dizia qual era a fração ou qual era a proveniência da energia que nós consumimos num determinado período de tempo. E tipicamente, essa fração vai dos 3 aos 10% de energia nuclear, porque nós, o que não nos podemos esquecer é que nós importamos uma quantidade significativa de energia, e quando importamos de Espanha ou de França, e grande parte dessa energia que é excedentária nesses países provém da energia nuclear. É preciso também termos em conta, quando temos uma percepção do risco e queremos o nuclear longe de nós, que, por exemplo, temos uma central nuclear a cerca de 80 km da nossa fronteira, em Almaraz, e algumas outras que existem em Espanha também não estão muito longe da nossa fronteira. Ou seja, não só consumimos, como temos centrais nucleares suficientemente próximas. As opiniões em relação à temática da energia nuclear dividem-se. É necessário então colocar em cima da mesa as vantagens e as desvantagens. A grande vantagem da energia nuclear é que não produz CO2 para a atmosfera, ou seja, desde logo reduzimos drasticamente os gases que contribuem para o efeito de estufa, e pode ser um problema que nós podemos tentar escamotear, mas é um facto que não sabemos o que é que o efeito de estufa está a causar no nosso planeta, e certamente que as alterações climáticas parecem estar aí, é de facto algo que nós temos que ter algum cuidado se de facto estamos a contribuir para as alterações climáticas, e a passar para uma economia baseada na energia nuclear de facto reduz a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera. A outra grande vantagem é que, em termos de retorno de investimento, a energia nuclear tem-se revelado bastante positiva, ou seja, consegue-se recuperar o investimento para a produção consegue recuperar ao longo dos anos, consegue recuperar o investimento que é feito na construção dessas centrais. Outra das grandes vantagens é em termos de recursos. Enquanto nós, para produzirmos, por exemplo, 1 gigawatt de energia elétrica, 1 gigawatt é cerca de 25% da energia elétrica consumida em Portugal durante o ano. Vamos ver, durante diariamente, 1 gigawatt, nós consumimos em média 4 gigawatts. Precisamos de 4 gigawatts continuamente na rede para alimentar o nosso país. 1 gigawatt é um quarto disso. Para produzir 1 gigawatt durante um ano, nós precisamos de qualquer coisa como 2 mil milhões de toneladas de carvão. Se nós compararmos isso com o que é necessário em termos de urânio, ou óxido de urânio, para produzir, estamos a falar de cerca de 600 kg. Ou seja, em termos de recursos e de necessidade de explorar os recursos para produzir a mesma quantidade de energia, a energia nuclear é bastante mais eficiente. Precisamos de muito menos material ou muito menos combustível para produzir a mesma quantidade de energia. Isso também é uma grande vantagem. É barata. Torna-se bastante barata e obviamente hoje em dia é uma preocupação o custo da eletricidade. As grandes desvantagens: há sempre o medo da proliferação de resíduos nucleares e da proliferação de armas nucleares, que muitas vezes acabam por estar associados aos programas. O programa nuclear pacífico e o programa nuclear militar acabam por muitas vezes ficar interligados e as pessoas têm um certo medo disso. Existe o medo associado aos potenciais acidentes e riscos, que de facto há acidentes e há evidências que houve que podem acontecer alguns problemas. O que é um facto também é que as centrais que tiveram problemas atualmente são centrais já com alguma idade. É preciso ver que uma central de fissão nuclear pode ter uma duração de cerca de 50 anos. E algumas das centrais que tiveram problemas, como é o caso de Chernobyl ou até mesmo a central de Fukushima, são centrais que já têm alguma idade. As novas centrais que estão a ser construídas já têm sistemas de segurança muito mais elaborados e muito mais capazes de responder a situações extraordinárias e potencialmente perigosas de uma forma muito mais segura. O problema das reações nucleares é que é necessário, nas centrais tradicionais de fissão nuclear, é necessário controlar a reação. Só para dar um exemplo, numa reação nuclear nós fornecemos um neutrão, o neutrão obriga o núcleo a fundir-se, mas nessa reação libertam-se 3 neutrões. Os 3 neutrões poderão obrigar mais 3 núcleos a fundir-se, ou seja, passamos a ter 9 neutrões. Se nós não controlarmos esta reação, rapidamente passamos de uma reação que era controlada a uma reação bastante descontrolada, porque cresce rapidamente. Passamos de 1 a 3, 3 a 9, 9 a 27, e o número vai crescendo e cresce muito rapidamente. Ou seja, é por essa razão que é necessário controlar muito bem as reações nucleares, porque têm o potencial para crescer de forma indefinida e libertar uma grande quantidade de energia de forma descontrolada, que é o caso de uma bomba atómica. É uma libertação descontrolada de energia nuclear. Com pontos positivos e negativos, a energia nuclear está muito presente nos dias que correm. Já falámos de energia nuclear e tudo o que ela envolve. Falemos agora de outra grande área de investigação do Instituto, que está na base da produção de energia nuclear, o plasma. O plasma, costuma-se dizer, ou de forma mais simples, que é o quarto estado da matéria. Nós, para fazer, geralmente falamos, todas as pessoas conhecem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Para passarmos do estado sólido ao estado líquido ou do estado líquido ao estado gasoso, é necessário fornecer energia. Se nós continuarmos a fornecer energia a um gás, e em quantidades suficientes, o que nós fazemos é separamos os eletrões dos núcleos e passamos a ter um gás ionizado. É esse gás ionizado que é um plasma. Onde é que estão os plasmas no nosso dia-a-dia? Talvez seja mais fácil as pessoas compreenderem. Uma lâmpada fluorescente, como por exemplo esta que nos está aqui a iluminar, lá dentro tem um plasma. O que temos é um gás ionizado. O gás, temos as partículas que depois, os eletrões que interagem com a superfície da lâmpada, e são esses eletrões que fazem parte do gás ionizado que vão fazer com que a superfície da lâmpada brilhe e nos dê luz. Só para ter uma noção da quantidade de energia envolvida, por exemplo, tipicamente nós medimos na nossa área as temperaturas em eletrões volt, e uma lâmpada tipicamente tem a temperatura 10 eletrões volt, e só para terem uma noção e verem um número assustador, um eletronvolt são 11 mil graus centígrados. Ou seja, se nós estivermos a falar de uma lâmpada fluorescente, o gás que está lá dentro, nos nossos parâmetros, está a uma temperatura de cerca de 100 mil graus centígrados. Obviamente, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas eu toco e não me queimo? E a resposta é um gás pouco denso, a quantidade de partículas que interage com a superfície é pequena, logo não transferem a energia suficiente para nós nos queimarmos. Mas o que é um facto é que o gás que está lá dentro está a uma temperatura extremamente elevada. Recordamos que estamos no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear à conversa com Bruno Gonçalves, presidente desta unidade de investigação do Instituto Superior Técnico. Já aqui desmistificámos a temática da energia nuclear e tudo o que ela envolve, vamos agora ficar a conhecer um pouco do trabalho que o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear tem estado a fazer para contribuir para os avanços nesta temática. O Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear é uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico que desenvolve investigação nas áreas de tecnologias de plasmas, lasers intensos e fusão nuclear, e é um instituto que tem cerca de 85 doutorados. Ao todo somos cerca de 150 pessoas e temos pessoas não só localizadas no Instituto Superior Técnico, mas pessoas da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra, em breve também teremos pessoas da Universidade da Madeira, Beira Interior, Universidade do Algarve, ou seja, no seu âmbito e abrangência ao nível nacional, cobre quase todo o país. Nós desenvolvemos investigação na área da física e tecnologia de plasmas e lasers intensos, quer ao nível da física experimental, ao nível da teoria e modelização, desenvolvimento de códigos numéricos, quer ao nível dos desenvolvimentos de engenharia. A área de plasmas é uma área bastante vasta, vai desde os chamados plasmas frios, que podem ser usados pequenos reatores para fazer deposições em superfícies ou arcos para fazer soldaduras, etc., são plasmas, até às grandes aplicações que é a fusão nuclear, cujo objetivo é produzir energia elétrica. E nós tentamos ter uma abrangência e trabalhar nessa área. Não conseguimos cobrir toda a área possível, mas trabalhamos ou desenvolvemos muito trabalho em áreas que temos competências. O Instituto resultou, na realidade, da junção de dois grandes laboratórios. A parte do o anterior Centro de Fusão Nuclear era um laboratório com mais de 20 anos, que foi responsável pelo contrato de associação Euratom IST desde 1991, e que iniciou toda a atividade de fusão nuclear em Portugal e começou pela construção de um reator de fusão nuclear pequeno que temos aqui embaixo no nosso laboratório, e posteriormente juntou-se ao chamado Centro de Física de Plasmas, que também era uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico, mas que realizava trabalho na área dos plasmas frios. Em determinada altura achámos que havia sinergias importantes que poderíamos estabelecer entre os dois grupos, porque as áreas, apesar de serem ligeiramente diferentes, é plasmas em geral, e há bastantes sinergias que podem ser desenvolvidas e que faria sentido criarmos a massa crítica necessária juntando os dois grupos num grande grupo de plasmas. O que acabou de ouvir foi o som de criação de plasmas. Fomos até um dos laboratórios do Instituto de Fusão e Plasmas e quisemos perceber, em termos práticos, o que fazem as várias equipas de investigação. Nós trabalhamos em fusão nuclear. Na fusão nuclear, o grande objetivo é, como eu já disse, produzir energia elétrica. Para produzir essa energia elétrica, para produzir energia, primeiro é preciso criar o plasma e aquecê-lo. E enquanto numa lâmpada fluorescente, eu, por exemplo, falei nos 10 elétrons volt, que correspondem a cerca de 100 mil graus centígrados, para fazer uma reação de fusão nuclear é preciso um pouco mais de energia. E em vez dos 10 elétrons volt, precisamos de 200 mil elétrons volt. Ou seja, precisamos que o plasma atinja temperaturas da ordem dos 200 mil elétrons volts, que são 200 mil vezes 11 mil graus centígrados. Temperaturas extremamente elevadas. Isto são temperaturas da ordem das temperaturas que existem no Sol, e nós temos que atingir essas temperaturas. Enquanto no Sol o plasma e essas reações ocorrem por confinamento gravítico, é a própria gravidade do Sol que obriga, que mantém o plasma confinado, como nós dizemos. Para reproduzirmos essa reação na Terra, nós precisamos de campos magnéticos para aprisionar o plasma e impedir que ele toque nas superfícies do contentor onde nós o temos. O que nós fazemos basicamente é toda a atividade para o desenvolvimento desse reator, esse contentor, onde confinamos o nosso plasma e posteriormente aproveitamos. No IPFN, a nossa atividade centra-se essencialmente em áreas de física experimental, compreender os fenómenos que ocorrem no plasma e compreender como é que se melhora o confinamento de um plasma, como é que se estabiliza um plasma, como é que se melhora a operação de um reator de plasmas, ou áreas de engenharia, por exemplo, como é que nós medimos e depois controlamos em tempo real o plasma para maximizar a quantidade de energia libertada. E nós temos muita atividade na área dos chamados diagnósticos. Estamos a falar de desenvolver aparelhos sofisticados de medida que medem o que se passa no interior do plasma, podem medir temperaturas, densidades ou outros fenómenos envolvidos. Temos também atividades na área de manipulação remota, porque, apesar de tudo, é uma reação nuclear. Alguns materiais ficarão ligeiramente ativados e é necessário manuseá-los, e manuseá-los não serão por intervenção humana, mas sim por manipuladores robóticos, e nós temos alguma atividade nessa área, e temos muita atividade também na área de caracterização de materiais, ou seja, desenvolver materiais que possam estar em contacto com o plasma, mas também caracterizá-los e perceber o que é que acontece a estes materiais quando estão em contacto com o plasma. Atualmente está a ser construído o primeiro reator de fusão nuclear, chama-se ITER, que em latim significa caminho. É um projeto internacional que envolve equipas de investigação da Europa, Estados Unidos da América, da Federação Russa, República da Coreia, Japão e Canadá. Este megaprojeto de fusão nuclear, que está a ser construído no sul de França, tem como objetivo provar a viabilidade científica e tecnológica da energia de fusão. O português Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear é um dos parceiros que está a contribuir para a construção deste reator de fusão nuclear. Nós temos um projeto de cerca de 8 milhões e meio de euros que é liderado pelo IPFN para desenvolver o diagnóstico para o ITER. O que nós fazemos é, estamos a desenvolver um diagnóstico, um reflétor de micro-ondas. Basicamente o que faz é emite um sinal de micro-ondas, uma onda eletromagnética, para o interior do plasma, e dependendo da densidade do plasma essa onda é refletida em camadas diferentes. Basicamente é um radar. O plasma, nós emitimos uma onda numa determinada frequência e dependendo de onde essa onda é refletida, nós sabemos qual era a densidade do plasma naquele local. E esta propriedade pode ser usada para determinar o perfil de densidade, ou seja, a distribuição da densidade do plasma no interior do nosso reator, mas também pode ser usado para determinar a posição do plasma. Como eu disse, para termos fusão nuclear, nós temos que manter o plasma confinado e longe das paredes, e manter longe das paredes significa que nós o temos que controlar para que ele não lhe toque nas paredes. E para isso são precisos diagnósticos que tenham a capacidade de saber onde é que o plasma está e depois dar a ordem para manter o plasma afastado das paredes a distância suficiente. O trabalho que nós fazemos para o ITER é desenvolver esse diagnóstico para o ITER. Envolve atividades quer ao nível da modelização, ou seja, simular como é que se comporta uma onda quando nós enviamos para dentro, para o interior do plasma, como é que ela é refletida e otimizar a sua emissão e a sua recepção, desenvolver as antenas necessárias, desenvolver os guias de onda onde esses sinais se propagam, ver como é que isso se integra no grande reator de fusão nuclear. Não sei se tem noção, mas um reator como o ITER, só a câmara de vácuo onde está o plasma tem umas dimensões em altura de cerca de 9 metros de altura. Estamos a falar de um grande reator muito complexo e com muitos componentes. É necessário integrar o nosso diagnóstico no meio de muitos outros componentes. Temos um outro projeto cujo também no valor de 7 milhões e meio de euros, a contribuição nacional é cerca de 2 milhões e meio de euros, para o desenvolvimento do chamado Collective Thomson Scattering. É um outro diagnóstico para medir também algumas das propriedades do plasma, e temos vários projetos na área da aquisição de dados, controlo e na área de manipulação remota, tudo para o ITER. Ou seja, são projetos de grande dimensão, de um forte investimento científico e tecnológico, e que vão envolver cerca de 30 a 40 investigadores do laboratório. Isto na área de fusão. Voltando ao tema da segurança, a fusão nuclear vem trazer uma nova imagem da energia nuclear. A fusão é o nuclear verde, o nuclear do futuro, com poucos resíduos, com as mesmas vantagens do nuclear do ponto de vista de minimização da quantidade de CO2 emitida para a atmosfera, e sobretudo porque a fusão nuclear é uma energia segura. Segura no sentido em que temos pouco combustível no interior da máquina em cada momento, estamos a falar de gramas, e pela mesma razão que uma lâmpada fluorescente não nos queima, tem pouco gás lá dentro em cada momento, é pouco denso. Um plasma de fusão nuclear, apesar de ser muito quente, também tem pouco combustível lá dentro em cada momento, e porque se trata de uma reação que, se algo corre mal, simplesmente extingue-se. Ou seja, é muito fácil, é segura no sentido em que, se algo corre mal, extingue-se. Não se torna uma reação descontrolada como as reações de fissão têm potencial de se tornar. Já aqui referimos que o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear é uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico de Lisboa, Bruno Gonçalves vai falar agora da importância de estar numa instituição de ensino como esta. O facto de estarmos no técnico, por um lado, permite-nos ter acesso a uma grande quantidade de pessoas brilhantes e de muitas áreas da engenharia. Como eu disse, é uma área, a física de plasmas é bastante multidisciplinar, sobretudo quando integramos também a área de tecnologia e engenharia para a fusão nuclear. Ou seja, temos acesso a uma grande quantidade de pessoas brilhantes. A nossa integração, o IPFN faz parte, é uma das unidades de investigação do Departamento de Física. Alguns dos nossos investigadores são docentes no Departamento de Física e na globalidade, muitos investigadores do IPFN asseguram o ensino na área de física de plasmas e lasers intensos. E isso permite-nos dar a formação que queremos aos alunos que estão interessados nesta área, mas também nos permite ter acesso a alunos bastante bons para nos ajudarem no desenvolvimento das nossas atividades. Nós temos muitos projetos em que tentamos, quer ao nível de mestrado, quer ao nível de doutoramento, tentamos atrair alunos, tipicamente tentamos atrair os melhores alunos para participarem nos nossos projetos. Temos vários alunos a fazer o doutoramento, e ainda mais vamos ter agora, porque temos um dos programas doutorais financiados pela FCT, precisamente na área de ciência e tecnologia de plasmas, e que nos vai permitir, por exemplo, recrutar cerca de 10 alunos por ano durante os próximos 4 anos, ou seja, cerca de 40 alunos no total para formar nesta área, o que também representa um reconhecimento ao nível nacional, não só da importância do IPFN, mas da importância da área no panorama internacional, e a necessidade de formar mais pessoas nesta área. O nosso alvo, obviamente, é um programa que visa, é um programa internacional. Quando nós fazemos recrutamento, é um recrutamento internacional, mas obviamente os nossos alunos aqui do técnico são fortes candidatos a participar neste programa doutoral e serem envolvidos na nossa atividade. Atividade que vai continuar a ser desenvolvida para contribuir para a desmistificação e desenvolvimento da área da energia nuclear. É o ponto final nesta conversa no Técnico em Lisboa, onde, mais uma vez, este programa Ciência em Sintonia mostra a excelência do que se faz em Portugal ao nível científico. Mas há mais já a seguir. Ciência em Sintonia é uma iniciativa radiofónica da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Uma equipa internacional de investigadores descobriu a relação de um novo gene, o PLD3, com a doença de Alzheimer. No mesmo gene foram identificadas 3 variantes genéticas que duplicam o risco de desenvolvimento da doença. Os resultados do trabalho, liderado pelo espanhol Carlos Cruchaga, investigador na Universidade de Washington, foi publicado na revista Nature e abre a possibilidade de se testarem novas terapias. O bioquímico diz que a importância deste novo estudo consiste na identificação de 3 raras variantes genéticas que aumentam o risco de Alzheimer e que estão todas no gene PLD3. O cientista, antigo aluno da Universidade de Navarro, garante que está a estudar o Alzheimer em modelos celulares e animais, com e sem o gene PLD3, com o objetivo de testar novas terapias. Para chegarem a estas conclusões, os investigadores usaram as últimas tecnologias de sequenciação de ADN e estudaram todos os genes do genoma de vários pacientes e familiares. A Comissão Europeia lançou o primeiro conjunto de convites à apresentação de projetos no âmbito do Horizonte 2020. As candidaturas são apresentadas no âmbito de 12 temas. Os cuidados de saúde personalizados, que têm um orçamento de quase 550 milhões de euros, são um dos temas principais, mas também a segurança digital ou a reciclagem de lixo. Contando com mais de 15 mil milhões de euros para os 2 primeiros anos, o financiamento destina-se a contribuir para estimular uma economia europeia baseada no conhecimento e abordar questões que vão fazer a diferença na vida das pessoas. O Orçamento Global do Horizonte 2020, o Programa Quadro de Investigação e Inovação da União Europeia, é de 80 mil milhões de euros. É um aparelho pequeno, mas que pode ajudar na estabilização do ritmo cardíaco. O pacemaker é utilizado no tratamento de várias formas de arritmia e na normalização do ritmo da atividade elétrica e das contrações do coração, ajudando na prevenção de algumas doenças cardíacas. Mas os pacemakers não são somente utilizados no coração. Podem ser introduzidos noutras partes do corpo, como é o caso do cérebro, libertando pequenos impulsos elétricos, permitindo, por exemplo, recuperações da visão e da audição. Sempre que a máquina humana tem problemas de funcionamento, o pacemaker pode assumir uma importância vital para ajudar a revitalizar funções. O dispositivo é composto por uma bateria ou fonte de energia, um gerador que emite impulsos elétricos a uma determinada frequência e um cabo que conduz os impulsos elétricos para o músculo cardíaco. Os primeiros pacemakers, projetados para o ser humano, surgiram em 1950, mas uma série de descobertas desde o século XVII contribuíram para a sua invenção. Embora alguns médicos já tivessem desenvolvido vários instrumentos nesta área, a patente do pacemaker cardíaco é detida por Wilson Greatbatch, que a registrou nos anos 50, altura em que deixou a Marinha Americana e foi trabalhar como pesquisador médico. Passou vários anos a desenvolver o protótipo, terminando em 1958. 2 anos mais tarde, um paciente de 77 anos, que estava internado num hospital para veteranos de guerra, recebeu o primeiro pacemaker, vivendo assim mais 18 meses. À medida que os pacemakers evoluíam, tornava-se evidente a necessidade de procurar soluções mais adequadas para as baterias. Por isso mesmo, nos anos 70, Greatbatch deixou o mundo dos pacemakers e começou a fabricar baterias de lítio. Abriu uma empresa e tornou-se no fornecedor de 90% das baterias para pacemakers de todo o mundo. Em 1983, a Sociedade Profissional dos Engenheiros listou o pacemaker como uma das 10 invenções mais importantes dos últimos 50 anos. No caso português, em 1962, o médico Décio Ferreira Martins ficou associado à introdução do pacemaker no país ao recorrer a um estimulador portátil externo. Pouco tempo depois, o médico Celestino da Costa realizou pela primeira vez o implante de um pacemaker em Portugal. Cientistas portugueses e dos Estados Unidos descobriram no Mar dos Açores bactérias que podem vir a ser utilizadas no combate a várias patologias. Por exemplo, o cancro. Ana Lobo, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, integrou a equipa e, ao Ciência em Sintonia, explica que bactérias são estas e qual a mais-valia que têm para o combate a várias doenças. São bactérias marinhas que são vermelhas, produzem alcaloides compostos com azoto que são biologicamente muito ativos em várias áreas, são anticancerígenos, têm atividade cancerígena forte, são imunossupressores. Portanto, para pessoas que tenham órgãos transplantados, podem ajudar a fazer com que o doente não aceite bem o órgão transplantado e não o rejeite. E, portanto, há muito interesse neste tipo de compostos. As bactérias estavam em lamas ao largo de Santa Maria e São Miguel. Essas bactérias foram descobertas num contexto de um projeto que foi financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, que tem também, pelo menos no seu início, tivemos ajuda na colheita das lamas do fundo do Mar dos Açores, porque nós queríamos estudar, portanto, bactérias marinhas e ecossistemas marinhos. E, portanto, foi dentro dessas lamas que nós recolhemos do fundo do mar dos Açores que nós depois isolámos as bactérias puras, crescemos-las no laboratório e obtivemos os compostos que estou a mencionar. A cientista Ana Lobo adianta que já existem trabalhos realizados neste âmbito, mas não na zona do Atlântico. Havia alguns trabalhos, poucos, feitos em bactérias marinhas, mas eram poucos. Na zona do Atlântico não havia trabalhos. E havendo, digamos, um projeto que está de Portugal a aumentar a sua área de controle no oceano, e havendo também da parte das várias agências científicas interesse nesse tipo de trabalho, achamos que seria interessante nós enverdarmos por um trabalho, um projeto que estudasse bactérias junto ao Mar dos Açores. Temos também colaboração com o Estado do Funchal para a Madeira, está outra coisa que começou já depois desse a circular por lá, outro projeto, e no fundo é os cientistas portugueses capacitarem-se, os químicos neste caso, os químicos orgânicos em particular, capacitarem-se de que temos possibilidade de ter novas estruturas ou estruturas já conhecidas, mas não conhecidas nos ecossistemas que nos estão aqui à porta ou em frente à nossa costa e que podem ser muito interessantes. Podem ser muito interessantes. Estes compostos são conhecidos, ou pelo menos a maior parte daqueles que nós estamos a tratar parecem ser conhecidos. Há dois que estão já completamente identificados de acordo com aquilo que a ciência normalmente aceita como identificação estrutural, não é? De estrutura. Mas há depois análogos que nos apareceram e que estão ainda com estruturas atribuídas em função do ecossistema e dos companheiros da mistura. As bactérias estão agora, adianta Ana Lobo, nos laboratórios da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, para serem trabalhadas em qualquer altura. As bactérias estão aqui nos nossos resíduos, não é? Portanto, nós temos amostras da bactéria e podemos crescê-la em qualquer altura. Aliás, para o trabalho nós fizemos qualquer coisa como cerca de 40 culturas diferentes e tivemos sempre, e portaram-se muito bem, porque estes organismos às vezes também sofrem mutações e disparam numa direção ou noutra e de repente os compostos deixam de ser produzidos e outros produzem-se. Não foi o caso, esta portou-se sempre muito bem. Aliás, a cor era a indicação que estava tudo sobre controle, porque os alcaloides são vermelhos, portanto se a cor vermelha aparecesse era uma boa indicação para nós que se estavam a portar muito bem. E, portanto, sob esse aspecto não tivemos problemas que às vezes ocorrem. O projeto está na fase final. A investigadora Ana Lobo sugere que os compostos encontrados no Mar dos Açores sejam agora utilizados, ainda mais, pela indústria farmacêutica. O projeto está a terminar, o projeto que foi financiado. Mas seria interessante enverdar por várias coisas que podem ser feitas. Estas bactérias podem servir de modelo para compostos mais simples que possam ser utilizados na farmacêutica e podem também ser utilizadas tal qual os extratos em situações interessantes. Tive aqui um aluno da Guiné a trabalhar, a fazer um mestrado justamente no projeto, e um dia estávamos à conversa e eu estava-lhe a dizer que para a Guiné este tipo de compostos é muito interessante, também são antimaláricos, e ele dizia-me: ah, isso era ótimo, porque temos aquelas redes com que dormimos, bastava embebê-las no extrato cru e se calhar o próprio extrato serviria de antimalárico, porque nós não temos de facto muitas verbas para estar a ir ao mercado comprar compostos antimaláricos que possam servir num país que não abunda, onde o dinheiro também não abunda, não é? Este tipo de bactéria já foi testado na Índia, mas por fontes terrestres, não por fontes marinhas. O vermelho do organismo foi utilizado, por exemplo, para tingir seda, algodão ou nylon. Outro assunto na conversa com Ana Lobo: a interação científica entre países. A química da Universidade Nova de Lisboa lamenta a falta de ações concretas e dá o exemplo de Portugal e dos países de língua oficial portuguesa. Se a Cplp, os PALOPs, de facto tiverem uma interação científica mais intensa e pouco a pouco estas coisas se souberem, é muito previsível que os laços científicos se possam estreitar e intensificar para ajuda mútua. Porque a nós também temos infraestruturas que podemos disponibilizar para eles e eles têm problemas que podem resolver com colaborações de fora, às vezes, dos países, até inesperadas, não é? Nós não estávamos à espera de encontrar este tipo de bactéria e este tipo de compostos e surgiram-nos à porta, não é? De casa. Nesta investigação, no Mar dos Açores, tiveram envolvidos 10 cientistas, na maioria portugueses, que contaram com a ajuda de 2 mergulhadores norte-americanos na recolha das lamas. Em tempo de crise, quisemos saber com Ana Lobo como tem sido investigar em Portugal. O que me preocupa verdadeiramente é que Portugal, de facto, atingiu um nível científico que, não sendo de topo, porque nós não somos não temos um nível científico de topo, fizemos um grande esforço para apanhar o comboio da Europa desenvolvida. E que esta crise económica, tal como está a ser gerida pelas autoridades e pelo governo português, com as escolhas que estão a ser feitas e nos cortes que estão a ser feitos, e um dos cortes que vi já referenciado em alguns relatórios internacionais e que parece que, no fundo, são soluções que os países adotam, e não é só Portugal, é cortar no dinheiro para a investigação. E uma das coisas que notei num dos relatórios que li foi que a própria Europa já está a perceber que a crise económica que está a ter e que tem depois consequências dramáticas para as zonas onde se instala, é justamente o decréscimo de verbas dedicadas à investigação. Porque não fomos só nós que fizemos um grande esforço, outros países também fizeram um grande esforço para subirem ou manterem-se. Basta dizer que, por exemplo, a França também está com problemas graves. Falei com colegas franceses que estavam em Vilnius e outros. Os próprios países bálticos que tiveram e estão a fazer um esforço enorme de acompanhamento do resto da Europa também estão com dificuldades, não é? Portanto, as dificuldades são gerais. Agora, a maneira da Europa resolver as dificuldades com que se depara é que parece que pode comprometer no futuro níveis de trabalho e de ciência que atingiram e que podem recuar bastante. Isso é preocupante, não é? Ana Lobo já dedicou cerca de meio século à investigação. É a mais antiga professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa. É a decana. Fez parte do primeiro corpo docente da instituição quando foi criada em 1977. Formou-se em Química na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na famosa Escola Politécnica, e doutorou-se em Londres. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. No Ciência em Sintonia, programa da iniciativa da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, recordamos agora António da Silveira, vulto da ciência portuguesa na área da física. António da Silveira, professor e investigador, nasceu em Coimbra a 28 de março de 1904. É no Instituto Superior Técnico que completa a licenciatura em Engenharia Química ou Industrial, com 25 anos, depois de uma curta passagem pela Faculdade de Ciências de Lisboa. Parte para a França no final da licenciatura, determinado em conseguir, através de um estágio no Laboratório de Física Experimental do Colégio Francês, em Paris, dar aulas no Instituto Superior Técnico quando regressasse. Durante o tempo que passa em França, aproximadamente 3 anos, publicou artigos e frequentou diversos cursos de física teórica. Acrescentou ainda no currículo uma passagem pela prestigiada Universidade de Sorbonne. De volta ao Instituto Superior Técnico, António da Silveira torna-se professor catedrático de Física Geral e Complementar, Física Mecânica e também Física Nuclear. Acabou por assumir também a direção dos Laboratórios de Física e Físico-Química. É, aliás, neste instituto que permanece como professor cerca de 40 anos. Embora tivesse permanecido ligado ao técnico durante um longo período, António da Silveira acumula outras tarefas e cargos. A convite da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, torna-se professor de Física Teórica e acaba por ser eleito sócio da Academia de Ciências de Lisboa, da secção de Física e Química, claro está. António da Silveira foi ainda presidente do Instituto de Alta Cultura, que esteve, aliás, na base da atual Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para o professor, estimular a produção científica de qualidade passava inevitavelmente pela atribuição de bolsas de investigação para o estrangeiro, mas também pelos prémios. Prémios esses que deveriam ser subsidiados pelo Instituto. O cargo de presidente do Instituto de Alta Cultura dá a António da Silveira a hipótese de ver concretizado um desejo antigo: criar um Instituto de Investigação Científica independente das universidades. Surge assim em 1965 o Instituto de Física e Matemática, muito pelo impulso que deu a esta ideia e à qual se juntaram outros investigadores, tais como o matemático Sebastião e Silva. No ano de 1967, foi condecorado pelo governo francês com o grau de Comendador da Legião de Honra. Faleceu no dia 10 de março de 1985. A Universidade de Vila Real está a coordenar o projeto europeu Eurolegume, que pretende aumentar a produção de leguminosas em Portugal e na Europa. Esta iniciativa poderá gerar uma poupança de 10 milhões de euros nas importações nacionais. O projeto é coordenado pelo Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e representa um investimento de 6 milhões e meio de euros, financiado pela Comissão Europeia em quase 5 milhões. De acordo com o professor Eduardo Rosa, que lidera o projeto, entre 80 a 90% das leguminosas secas consumidas em Portugal são importadas. E com este projeto poderá vir a reduzir-se estas importações na ordem dos 20%, o que se traduziria numa poupança na balança comercial na ordem dos 10 milhões de euros. A iniciativa Eurolegume insere-se numa estratégia europeia de competitividade e sustentabilidade ambiental através de práticas agrícolas mais eficientes e amigas do ambiente. Pretende-se também aumentar o consumo de leguminosas, o que poderá traduzir-se em benefícios na saúde pública, melhorar o valor nutricional e desenvolver alimentos inovadores, bem como reduzir as importações para a alimentação animal. A próxima fase do projeto Eurolegume inclui estudos de investigadores que vão incidir nas culturas da ervilha, fava e feijão frade, mas muitos desses resultados da investigação podem ser extrapolados para outras culturas de leguminosas. O Eurolegume envolve empresas, universidades e centros de investigação de 10 países europeus, num total de 18 parceiros. Da UTAD, além do CITAB, são parceiros o Centro de Ciência Animal e Veterinária e o Centro de Genómica e Biotecnologia. Quatro jovens cientistas portugueses foram distinguidos com os prémios Pfizer de 2013. Os projetos premiados prosseguem avanços científicos nas terapêuticas biológicas, em doenças inflamatórias crónicas e incapacitantes, como é o caso da artrite reumatoide, também no tratamento da sepsis e no combate à fibrose quística. Os quatro cientistas distinguidos são autores de três projetos de investigação, dois de investigação básica e um de investigação clínica. Foram selecionados pelo júri entre os 65 trabalhos concorrentes a estes prémios, os Pfizer 2013. O mais antigo galardão na área da investigação biomédica atribuído em Portugal tem o objetivo de contribuir para dinamizar a investigação em ciências da saúde e atribui a cada categoria de investigação um prémio no valor de 20 mil euros. Agora propomos uma entrada no Museu Geológico de Lisboa. Está a paredes meias com a Academia de Ciências, também na capital. É uma unidade com muita história e com um espólio de grande interesse científico. Fica exatamente na parte baixa do Bairro Alto, em Lisboa. Os visitantes podem ter contacto com uma diversidade imensa que abarca exemplares paleontológicos, arqueológicos, estratigráficos e mineralógicos. O museu faz hoje parte do Instituto Geológico e Mineiro e teve ao longo dos vários anos bastantes designações. A primeira, Comissão Geológica, criada em 1848. A comissão era então chefiada por Carlos Ribeiro e Pereira da Costa e, em 1859, ficou instalada no antigo convento de Jesus, local onde permanece hoje o Museu Geológico. Alguns dos maiores vultos da geologia portuguesa daquela época também se juntaram à comissão que acabou por fundar o museu. Nomes como Alfredo Bensaúde e Nery Delgado, que mais tarde assumiu a chefia do organismo. A Comissão Geológica realizou uma obra notável, tendo publicado a Carta Geológica do país. Foi uma das primeiras do mundo. E também vários estudos monográficos sobre o Paleozoico e o Mesozoico, que ainda hoje são estudos muito utilizados. Com a morte de Nery Delgado, a Comissão entrou num período de decadência que só foi superado muitos anos mais tarde, com os meios postos à disposição pelos vários sucessivos planos de fomento. Em junho de 1918, saiu o decreto que cria os Serviços Geológicos de Portugal, onde se estipula que as atribuições seriam, entre outras, fazer a cartografia geológica do país, realizar estudos de geologia pura e aplicada e promover estudos arqueológicos relacionados com os trabalhos de geologia. O museu foi assim, ao longo do tempo, reunido o mais importante conjunto de coleções geológicas portuguesas e uma das mais antigas e relevantes também da arqueologia pré-histórica. As coleções, que constituem o atual acervo do museu, começaram a ser recolhidas nos finais do século XIX. É fácil comprovar a importância do espólio existente no museu, até pelos muitos pedidos de investigadores nacionais e internacionais que o procuram para desenvolverem projetos de investigação. A nível nacional, o museu tornou-se, obviamente, uma referência. No entanto, os visitantes ocasionais dificilmente têm noção da tamanha diversidade de exemplares guardados nos armários e nas gavetas que compõem as várias salas do museu. Na verdade, apenas uma pequena parte dos materiais está visível para o público. Ainda assim, o museu é um local de grande interesse, não só para os especialistas, como também para os curiosos. Está tudo dito por hoje. Temos de ficar por aqui nesta emissão de Ciência em Sintonia. A energia nuclear, as bactérias do Mar dos Açores, capazes de combater doenças como o cancro, o investigador António Silveira e, por fim, o Museu Geológico, preencheram mais um programa Ciência em Sintonia. Esta é uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. É uma produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão.